Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Se vai entender. Fudeu, Matinha. Cheguei, hein? E pode vir grandão que os caça votados chegaram. Aqui é pura maldade, bebê. Vem comigo. Hakuna Matata que nada. É uma mistura diferente. Tô trazendo Timão e Pumba com a dança envolvente. Bota a mão no joelho, vai remexendo a bunda, pumba, o pumba, mexendo e deixando a bunda. Vai mexendo e deixando a bunda, pumba, o pumba, mexendo e deixando a bunda. Mexendo aí, e pumba, pumba, pumba, pumba, vai mexendo a bunda, pumba, e pumba. É pra tocar no paredão, empurra, empurra, mexendo. Bota a mão no joelhão, no fundo do paredão. Repina o seu bundão, no fundo do paredão. É pra tocar no paredão. Empurra, grave, empurra, médio, empurra, duro, vai! Repumba, repumba, repumba. Mexendo e descendo a bunda, pumba, repumba, vai! Mexendo a bunda, pumba, repumba. Mexendo e descendo a bunda, pumba, repumba. Chale! Fica vago gostoso, hein? Que suí gostoso, hein? É diferente.